Pessoal, estamos gravando aqui mais uma ação, distribuição de quentinhas aqui da Casa Plataforma de Oração. São 17 horas e 50 minutos. Hoje é dia 18 de maio, é um sábado. Acabamos de chegar aqui no centro da cidade, próximo à Defensoria Pública, Ministério Público, né, e Defensoria Pública. E aqui é um local que a gente já tem esse hábito de fazer essa distribuição. E muitas pessoas já contam com a chegada desse alimento. Não só por nós, mas também por outros grupos. Então, antes de mais nada, queremos aqui agradecer a oportunidade de podermos dar continuidade a esse trabalho e a ajuda, né, que nós recebemos das pessoas que acreditam no nosso trabalho aqui da plataforma. Então, é com muita gratidão que nós aqui estamos tentando fazer diminuir um pouco a fome dessas pessoas, essa dificuldade que elas estão passando, esse momento difícil, porque são irmãos nossos, eles merecem, entendeu? Independente de quem sejam, eles merecem não passar fome. Então, por um dia, digamos, a gente conseguiu realizar esse trabalho. Antes de mais nada, agradecer a Deus, aos amigos espirituais e agradecer a todos vocês que confiam no nosso trabalho, para que ele nunca pare e que cada vez a gente possa fazer mais. Tá? Muito obrigado a todos aí. Gratidão.